atrevida, exalta o som do chão, a DJ Anderson e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Os atrevidos, atrevidas da vila. Chão, a DJ Anderson e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Os atrevidos, atrevidas da vida. Sou atrevidos, atrevidas, vila dos cabanos, do fundo do xalá. DJ Anderson e Mauri, tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos, atrevidas, ao fundo do chão, a DJ Anderson e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Novo Super Pop, agora é live. Digital Print, a melhor impressão do estado do Pará. Só preciso de